Só não mantém o perfil da saída. Mantém o perfil, abre mensagem 4 anos. Está autorizado o pouso como número 2, 190 graus, 099, pista 17. Romeu Tango Golf. 7, meu pouso na porta agora. Gol 1924, chame final Salvador na frequência 1, 19.8. 198, obrigado. Rumba 08, serviço radar terminado 3 milhas nordeste da posição Coral, chame controle Ilhéus na frequência 1201. Rumba 08, copiou o controle? Papá Romeu, Juliette, Alfa, Papá, controle. Gente, mantém a posição de uma aeronave para o pouso. Controle ao Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, prossiga. Ok, está livrando o pitua sul, agora a intenção é seguir para o parque de exposições. Yankee Delta Charlie, chame torre 1895. Charlie, graças. Quatro pontos no solo 1500, livre direito solo 121.9. Livre direito 121.9. Torre Salvador é o Papatango Yankee Delta Charlie, boa, bom dia. Yankee Delta Charlie, bom dia, mantenha a posição e aguarde. Obrigado, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, 344. Entra no Charlie, você siga para a torre? Para prosseguir o táxi, chame a torre em 1, 18.95. Mike, é a convite, prossiga. É, visual para Aracaju. Informação de informação. Não me confere, só um minuto para a cópia. Esse é, prossiga. Gente, mas a posição é hoje para cruzamento, deixa eu ver se é. Passando 190. Gol no 328, sendo na identificação, atualizado Tira da Mara, disponível de voo 080. Encontro, 080, gol no 328. Aí vocês vão para o escutar com a torre, em 1, 18.95. Ok, a possibilidade de seguir por parte de exposição agora vai ser rapidinho ali. Em que essa China mantém a posição devido ao tráfego no final da 1-0, não pode ser autorizado o cruzamento do eixo da 1-0. Ah, eu não vou chegar a cortar não, só vou ficar no parque de exposição aqui, tá? Negativo, em que essa China mantém a setor e aguarde. Vale. Direto para o portão 1-1. Afirma, 1-1-11. Ok, 11, tá 3-4-4 e a 4. Gol 1941, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite magnética 080 de cima. 030, magnética 080, limite 1941. Chutando 3-2-2-3. Quebec Mike, sente para catalisa. Juliette Serra, autorizado cruzamento do 1-7, essa sinal ficou ser livre. 1-9.8. 1 a torre, tá em 1-9.95, mas o pátio fica à direita do senhor, no final da pista. É pela cabeceira do 1-7. Papá Papá Romeu, Juliette, Alfa, Papá, vetoração para o sequenciamento, curva direita, proa 240, limite magnética 120 de cima. Salvador, Copa 3, 2, 3, 0. Que retornar pela pista, vai taxar sobre a pista. Perto da cabeceira, vai livrar a esquerda para o baixo do Grand. Salvador, passarei 2, 2, 3, 0. Passarei 2, 2, 3, 0, ação de identificação autorizada chegada a AMAN. Desça para o nível de voo 060. 0, livra 230 para o 060, passarei. Gol 1328, disponível de voo 070. Desce para o 070, gol 1328. O Charlie está autorizado agora o cruzamento do eixo da 10 de imediato. Para o pack de exposições, vem aqui para o Charlie. Charlie. Não, negativo. Você tem condições de efetuar um backtrack aqui, fazer um 180? 395. Vai, meu mestre, 4 anos, chama Recife, 2, 1, 1, 2, 3, 9, 5. Comandante, esse horário aí, realmente complicado de manter sobrevoo dessa área aí, muito próximo a final no zero, ok? Eu tenho uma aeronave a 2 milhas pro externo agora. Daqui a pouco vou pedir para liberar o setor novamente. Sem problema, amigo, aqui vai ser rapidinho também. Fox Sierra, livrando aí do pátio 5, ingressa pela pista, sentido cabeceira 17, para liberar no pátio 4, onde se encontra o Greg. Alfa, Juliette, 3, 2, 2, 3. Como é que é com o Vitor, cópia? Autorizado Aracaju, 1.000 pés, decola da 17, corredor forte, curva esquerda. Acene no transponder 0264 e o controle 120.8. Autorizado conforme, Aracaju, 1.000 pés, pistão 17, corredor forte, pode decolar em curva esquerda, 0264, e o transponder, o torre 120.8. Travado. Sim, aqui Delta Charlie, reporte liberando o setor, reporte farol Tapuã. Charlie. Foxtrot Romeo Golf, reporte para mudança de regra. Afirmativo, o Romeo Golf, informa ali. Salvador, uma boa tarde, o 61 no 41. Oceana 61 no 41, na sua dedicação, autorizada chegada a Bonf, disponível de voo 050. Identificou Bonf, 050, 61. Passarei 2230, reduza para 2109. 210, parede. Posso quando eu vou, cancela, da presença. Foxtrot, Romeo, Golf, regra de voo cancelada 1507, desça para 1510, ajuste 1012. 1510, 1012, Romeo Golf. Tati. 1924, repórter externo, baixar travado. Repórter. Para você, Aquilo, pouso autorizado, pista 10, 110 graus, 1 a 12 é nosso. Vieta do 19, decola da 10, curva na esquerda, na perfil da Momo, transição froti. Acena no transponder 5040, controle aparelho 120.8. Bom dia, o Foco Rodeo. Aliás, boa tarde, o Foco Rodeo Golf. Você não ouve? Boa tarde, continua com a aproximação, ajuste 10 no 2, vento 1 no 0 graus, 12 9, você pode final do 17, o Foco Rodeo Golf. Reportaria o final da 17, o Rodeo Golf. Qual é a time pronto para o feedback, o Webjet 721? Chama na MTD. Pega acionamento de 4.0. 050, agora no 322. Paulo Salvador, TAM 3193. TAM 3193, prossiga. Informação novembro, nível 380, Rio de Janeiro, Galeão. Novembro, confere o número 2 para a Copa Guardia. Fox, Romeu Golf, faça um 360 pela sua esquerda devido a tráfego na final do 1-0. 360 pela esquerda, Fox, Romeu Golf. Bravo Serra aqui, no solo 09, livre à direita, solo 121.9. Curva à esquerda, no perfil da Momo, Cogbo e após Paulo Afonso, e conforme a rota do plano. Acione no transponder 5027, o controle 120.8. Alice, solo 09, assistindo a frequência livre. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Claras inicialmente, aguardando confirmação de área para o sobrevoo. Mantém 507, ajustado 1013. Afirmativo. Deixa autorizado para estar entrando no site, faça o meu. Eu passarei a conta final da 17, o Rodegolf vai agilizar. Reportante da Juliette. Já chega na Mari, disponível de voo 060. Esquerda, corrigindo a sua esquerda mesmo. O helicóptero, você pode utilizar o mesmo? Para 3 mil pés, ajusta no 012. 1012, mantenha a proa? Afirma, passarei 2230. Mantendo proa. Oi? Passarei do 2230, chamo final Salvador, na frequência 119.8. 198. Indy Alpha, ponte para a torre, 1-8-95, ajuste na 0-2, azul 4089. Rápido, Indy Alpha, autorizado. Portela 118-9-5-2-4-0-8-9. Está baixando a checada, 12-9-4-1. Autorizado inicialmente até a saída do pátio 3, mantendo a posição, aguardando instruções para prosseguir. Dona 7, o Fox é meu Golf. Vai acertar novo 3-0 pela esquerda, o Rodrigo. Foi o Salvador, com a 2-7.